vida vazia, suspiros profundos. Mais uma noite eu sofro sem você. Parece um sonho, mas é realidade. A dor da saudade me mata, só recordações. Volto ao passado, lembro nosso mundo, carícias, abraços, promessas e prazer. No coração, lembranças marcantes e uma certeza que nunca vou te esquecer. Sem você, a vida é uma aventura. Vem logo me ver, me salvar, me socorrer. Vem me tirar dessa loucura. Sem você, tudo é muito estranho. Vem me iluminar, me amar e me guiar, estrela dos meus sonhos. Volto ao passado, lembro nosso mundo, carícias, abraços, promessas e prazer. No coração, lembranças marcantes e uma certeza que nunca vou te esquecer. Sem você, a vida é uma aventura. Vem logo me ver, me salvar, me socorrer. Vem me tirar dessa loucura. Sem você, tudo é muito estranho. Vem me iluminar, me amar e me guiar, estrela dos meus sonhos.